November Alice Quincy, pronto, cópia. Autorizado voo local, meu pé, decolou no 7, curva direita, corredor Axé, após Interlagos. Aciono transponder 0133, frequência do controle 120.8, após troca remitida em Salvador. Alinhamento correto, confirme o passe de pessoas a bordo, November Alice Whiskey. 5 a bordo? Gente, para acionamento e táxi, chame torre 118.95. Da Juliette, o 2707 azul. 72707, autorizado ingresso. Via Juliette, posição 09. Juliette ingressa, posição 9, 2777. Mantenha o nível de voo 040, 310, era bom. Identificou 040, na bomba, voo 1972. 2 Salvador, voo 970, 2 milhas do INDCR. 970, complete a aproximação, chama a torre em 18.95. Desculpa. Salvador, gol 970, 1,5 do índice R. Obrigado. 970, tem livre pouso, pista 10, vento 950 graus, com 79. Pouso autorizado, 10, gol 970. 3305, após a passagem do tráfego da companhia retaguarda, autorizado, pushback, reposto pronto para o táxi. Gente, pode aeronave da companhia, autorizado, reporta táxi, 3305. Agora por estacionamento, azul 490, posição 09. Azul 4980, autorizado, reporte pronto para o táxi. Autorizado, estacionamento 490. 970 no solo 09, livre à direita, 1-2-1-1. 1-2-1 à direita, tá, Cecília. Salvador, voo 970, lembrando, via Fox Trot. Voo 970, boa noite, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 970. Aguarde o táxi da Embraer da Azul, após prossiga até o ponto de espera via Taxi Índia, quando pronto chame torre em 1-1-8-95, ajuste no 020, ponto de espera pista 10. Ennimo 1020, aguardando a aeronave Azul, prossegue via Taxi Índia, ponto espera 4-2-9-5-3-3-0-5, boa noite. Para o táxi Azul 4980, nós temos 1-2-3 a bordo. Autonomia de 3 horas e 40, alternando Maceió. Azul 4980, autorizando táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando pronto, torre em 1-1-8-95, ajuste no 020, bom voo. Sente via Índia, quando ponto de espera no 8-9-5-4-2-4-9-8-0, grato, ponto relato. Acionamento a critério, chame táxi, novembro Orozco-Isque. Bruno 970, ingresso de pátio via Juliette, posição 1-1 indicada. Juliette 11, 970. Pista 10, vento não 40 graus, 89. Autorizado, alinhagem decolada 10, azul 4980. Xenem 6224. Xenem 6224, tráfego. 230, Aracaju. Sente aguarde. Salvador, boa noite, na 3305, próximo posto pessoal no 0, pronto. 3305, boa noite, ali mantém pistão no 0. Ali mantém no 0, tem 3305. Vai passar o 050. Estado 2010. Última 3 Salvador 1020, chama estabilizado no curso localizador. Gente, para 2020, é porta do localizador. Decolou zona 5, controle no 208. 208, bom dia, quer dizer, boa noite, obrigado. Boa, até a próxima. É. Aguarde. 190 autorizado, vou aguardar. Confirme, pode sair o piano com nível 190? Pode ser. Gente, autorizado Aracaju, nível 190, aerovia conforme o plano, perfil de saída Conde, decola pista no 0, curva esquerda. Aciona o transponder 0263, frequência do controle Salvador em 120.8. Saída PUCA. Saída PUCA, nível 350, azul 4980. 3305, só para informação, o senhor vai aguardar alguns minutos. Aeronave à frente, cumpre o mesmo perfil de saída, mesmo destino. Certo. Boa noite, 68, informação alta, boa noite. Oito, 68. Identificação, desse manter no nível 050, autorizado a chegada mais. 050. É, possível voador na tua 868? Solicitado, 868. Localizador, Gol 723. Com 723, complete aproximação de S, chama para o instalador em 1-8, de sinal 900. Vitor 5, boa noite. Então, boa noite, voo 723, está estabilizado no S2. Voo 723, está contato vital, sem livre pouso no 0, vento no 50 graus com 99. Semana livre pouso na 10, voo no 723. O 3305 já pode decolar, senhor? Livre decolagem, vento no 50 graus com 99. Iniciando. Semana até... Livre pouso para o voo 723. Continue a aproximação, aguardando que está livre. Controle no 208. 208, obrigado. Olá. O nosso 723 livre pouso, pista 0, vento no 60 graus, 11 nós. Livre pouso, voo 123. Boa noite, 323 aeroporto da TAM, na Apuca. Puxa, pega o acionamento, acionamento 224, gate 3. Puxa, acionamento 224, autorizado. Chega acionamento, reporte pronto para o taxi. Puxa, acionamento 223. Alô, Salvador, boa noite, Azul 5001, informação alfa. Azul 5001, boa noite, autorizado Guarulhos, aerovia conforme o plano, nível 300. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decola pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5051, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível de voo 300. Saída da El Leda Motiva, 5051 transponder e controle em 120.8. Azul 5001, portão 9. Azul 5001, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Reporte pronto, pushback e acionamento, Azul 5001. Fala, boa noite, não sai do que você livrou na sua escuta. Mono 723, boa noite, prossigo táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 02 Romeu. Pátio Kilo 02 Romeu, no 723. Pois é, atualizado X-Ray no 898. Trato do Salvador, uma buenas, o azul 2774. Tem sua informação, Alfa para Porto Seguro 200. Azul 2774, autorizado Porto Seguro, via Golf 677, nível 200. Perfil de saída da El Coral, decola pista no zero, curva direita, transponder 5055, controle 120.8. Proxonera 6224105 a bordo, 2h20 de autonomia, alterna Salvador. Autorizado para Porto Seguro, Golf 677-200 é o nível da El Coral, 10 direita, 5055 é o transponder 208, controle, o azul 2774. Azul 2774, cotejamento correto, reporte pronto para o táxi. Claro. Proxonera 6224, repita a autonomia. 2h20, alterna Salvador. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Taxiway Índia. Quando pronto, torre em 1, 1.8.95, ajuste 1.020. Via Índia, quando pronto, torre 1.8.95 com 1.020, no Schmerz, 6.2.2.4. Torre Salvador, Ocean 6224, próximo ponto de espera da 10 está pronto. 224, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus com 11 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 6224. Pedro 5, chamo sempre Recife, frequência 2545, alterna 26, decimal 855. 2845-2085, 3305. Salvador, boa noite, Papão Andrade, salve para o Pix, autorizado, alinhar e decolar, pistão 7, vento 150 graus com 10 nós, November Earthquake. autorizado, a linha decolha para novembro aqui. Obrigado. Controle 224, decolou, perdido a ponte. Controle 224, decolou, perdido a ponte. Iniciando a rolagem da 17, 160 com 9, tem. Conforme transponder 5054, 6224. Salvador, o azul 4959, pushback, posição 4 Romeo. Azul 4959 autorizado, reporte pronto para o táxi. Guardará o táxi 59. 295. Controle Salvador, 6224. Siga. Confirme o transponder, 5054? Correto. 95054. Já posição normal. Então, 190, sai contato radar, sai da Conde. Ok, sai da Conde, 190, 6224. Boa noite, 68, LSX-ray, boa noite. Boa noite, 68, contato visual, tem livre pouso, pista no zero, vento no meio, zero graus, com 8 nós. Livre pouso, pista no zero, boa noite, 68. Controle Salvador, Papa Romeo, novembro 3. Romeo, novembro Oscar, prossiga. Novembro Oscar, decolado da 17, ingressando no corredor Axé, a 1.000 pés. Gente, esse era de voo visuais, 1.000 pés, o próximo Salvador, na minha escuta também, eu te informei pra ver. Para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, se possível, PGL na 1743. Para o táxi, o azul 4959, 70 a bordo, alterna Salvador, com 2 horas e 55 de autonomia. Azul 4959, Azul 4959 autorizado, táxi até o ponto de espera da pistão no zero via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18 decimal 95, ajuste no 020 no voo. 020, autorizado o táxi, ponto de espera 11895. Obrigado, boa noite. No solo 34, livra Era ativo mantendo a regra de voos visuais no corredor Axem, como fora da barra, testando no ponto. Mantendo mil pés, corredor Axem, chamará no fora da barra, 9 para o Salvador, boa noite, azul 4959, já aproximando o ponto de espera, pronto. 4959, a linha decola 10, vento 960 graus com 99. A linha e decola 4959. Após alfa, ingresso via Juliette, posição 01 indicada. Jet, portão 1, 868. Pushback, estacionamento azul 5001 no portão 9. Azul 5001-09 autorizado, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi 5001 azul. 4959, contrato da decolagem, mantém 140, Célio Coral. 140, Coral, 59. Claro, se tiver questionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi, 2774. Está agora a 45 milhas nordeste de Salvador, serviço já está encerrado, para a ICBC, deixando o controle de Aracaju. A frequência 120.3. Chamar 120.3.6224. Controle, November Oscuit, no Correio do Bom Fim. A gente informa em Paripe, November Oscuit. Informar em Paripe, é possível fazer um sinal longo da 10 para treinamento? Pode. Desculpa, poderia repetir? Aguarde. É solicitar uma final visual, uma longa final visual da 1-0, correto? Afirmo. Pode. Guardará. Autorizado, vamos ver o nosso quiz, solicitar a longa final da 1-0, informe visual com campo. Autorizado, longa final da 1-0, informará visual com campo na número 6, virado. Voe direto para o Coral. Coral 59. Para o TAC 5001 da Azul, 93 a bordo, 4 horas e 50, Galeão. Azul 5001 autorizado, o táxi até outra vez da posição 06. Até através da posição 06, do 5001. Passe Azul 2774, são 40 a bordo, 4 horas e 11, alterna Vitória. Azul 2774, autorizado táxi, reporte para o ingresso no pátio principal. Autorizado táxi, reporte para o ingresso no pátio Azul 2774. Comissão 5001, prossiga o táxi em frente até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia, quando pronto, torre em 118.95, ajuste no 020, bom voo. 1020, continua o táxi então até o ponto de espera da 10 via Índia, quando pronto, 895, Azul 5001. Rio Azul 2774, siga o Embraer da companhia, via parte principal Índia, quando pronto, torre em 118.95, ajuste no 020. Seguindo Embraer da companhia, Pátio Principal e Índia, torre 1895, Azul 2774, 0020, ajuste, grata. Salvador, este é o 2224 passageiro, boa. Boa noite, Salvador, bom dia da grande informação alta, vai ser um navegado na próxima descida. Passaredo 2224, aciona unificação, via chegada a Mare, informe no ponto da descida. Já autorizado a descer por 150, possibilidade de voar militar por 2224. 0001, ponto de espera da 10 pronto. 5001, na linha da Corra, pistão no 0, vento no 4, 160 graus, com meia dúzia lá. A linha decola 10, do 5001. Eu, passarelo. 10098, aciona identificação, décima 0060. Via chegada à Mare, ajuste altímetro 1020. 060, via chegada à Mare, 1020, bom, 098. Série 2224, confirma a velocidade indicada na... da entrega na descida. 2402224. Série de forma, tem condição de manter o 240 até Duna. Gentileza, aumenta até estado para sequenciamento. Seu número 2 na aproximação. 2224. Ao menos até Itapu, 3224. O número 2 na aproximação. Sim, 2224. 0098, reduza para 2509. 74, Guanas, mantém o ponto de espera, aguarde. Mantém 2774. Visão Corádromo, novembro das coisas. Salvador, a frequência 1879. Chamada 2895, obrigado. 29, Papa Romeu, November Asquisque, na final da 1-0. November Asquisque, continua a aproximação, aguarda a autorização. Aguardará a aproximação. Aguardará a autorização, November Asquisque. A intenção é toque remetido a 1-0? Afirmo, toque remédio. Gente, continua a aproximação, aguarda a autorização. Aguardará. Cinco zero zero uno, decolou 46, controle 1-20-19. 2-0-8, azul 5-0-0-1. Salvador, boa noite, azul 5-0-0-1, cruza 1 no mil pé, na... da El, Leda Azul 5-0-0-1, no contato radar da decolagem, sub, mantendo de voo 3-0-0, via 6 da El. 300 via saída da EL, azul 500. Pronto, pra tocar RMT, eu não lembro, era os whisky. Maravilha, autorizado. Vento no 60 graus, 7 nós, pista no 0. Grato, autorizado, toque RMT, não no 0, não lembro, era os whisky. Corona 098, completa a repetição para 2209. 2209, qual é o número de ponto do 098? 02 na aproximação. Ali mantém, azul 2774. Se possível, no meu Alasco Risco, solicita um PGL na 17, senhor. Gente, curva à esquerda agora. Sentido girar base para 17. Aguardando instruções. Tem curva à esquerda, aguardando instruções, no meu Alasco Risco. Caixa. Prossiga. Rita. E aí? Autorizado, azul, senhor? Só um minuto, agora de tráfego está livrando hoje. Cena tipo fly level 050 01020. Would it send via Mata Y, roll down to flight level 050, altimeter 1020, it's low 107. Aferei 2224, disse mantenha 3000 pés, ajuste altimeter 1020. Espa 3000, centro ajuste, passarei. 1098, desse Matheus 050. 050, 098. Romeu, Romeu Golf, boa noite. Papá, Romeu, Romeu Golf. Estação via chegada a manhã, desça e mantenha quando no ponto da descida para o nível 070. Acione edificação. Já solicitou, já autorizado 510, estão descendo para o 70. O Romeu, Romeu Golf, desce o ponto. 74 decolou 52, chamando 20 da sinal 8, controle. Vamos voltar. 208, azul 2774, obrigada. Tá vendo? Eu acho que estou autorizado final no 7, tocar e arremeter. Vento também 0 graus com 5 nós. Autorizado final da ano 7, pode arremeter, não vendo nós, Cruz. Azul 2774, com status radar na decolagem, tudo em mantendo nível de voo 200 via saída da EL. 200 via da EL, azul 2774. Controle, bom dia, 98 aeronave, que nos precede aqui está a nossa posição 10 para 11 horas, viu, e 800 pés no clima. Firmo. Salvador, Oxa 62, 12, transição, informação brava. Canal 6212, aciona edificação, via chegada Mari, disse, mantém 060, ajuste do metro 90, 20. Chegada Mari, 060, ajuste de altímetro 1020, Oxa 62, toma 2. A final da 97 para TGL, o 9 para as coisas. Gente, autorizado no número 9 graus, com 5 nós. Grato. Certo, o tráfego P7 está agora à posição de 11 horas, 8 milhas, grau de 280, passando 70 e descida a 3 mil pés. Mantendo 245 nós. Certo. Certo, bom, já na vez. Pegou o suficiente do reboque, reporte calçado, posição no quadro. Autorizado, reboque, reportar calçado na posição 1 no quarto. Marque aí que chegou. Controle, só para facilitar o carro, passaria ter condição, manter 345 até Duna. Por gentileza, mantenha a passaria 2224, ou número 1 na aproximação. Gente, se não atrapalha o gol aí. Azul 5001, chama agora centro Recife na frequência 1251, alterna 133 decimal 25. 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Azul 5001, bora. Atingiu 050, bom, 09. Passarei 2224, decimal até 2000 pés, metro 9020. A 2000, passei 2224. O 0098, desse mantém a 3 mil pés. Ajuste o altímetro 9020. 3000, 0020, bom, 09. Número Tocou a meteu 56, circuito padrão, quando possível, curva à esquerda. Autorizado o cruzamento do campo, chame para girar a base. Autorizado o cruzamento do campo, curva à esquerda, chama para girar a base, 903. Dono 098, desce até 2 mil pés, autorizado sinal do procedimento. E ele é sobre pista no zero, informe estabilizado. 2.020, LSF3, informe estabilizado. Passarei 2224, inicie redução para aproximação, passa a duna, está visual com o aeródromo? Afirmativo, inicie redução de velocidade, eu passarei 2224. Afirmo, completo final, chama agora a torre na sequência 198 decimal 95. 1895, chama, passarei 2224. Azul 4959, serviço radar encerrado, passando a posição coral. Antônio de voo 140, chama agora o controle de na frequência 120 decimal 1. 201, obrigado, boa noite. Boa. 24107, fly heading to intersection. CNTU 3000, Ministério 1020. Direct Luna, Delta 3000, altimeter 1020, 4107. Check for the pulse. So 4107, reducing 220 knots. Reducing 220 knots, the 4107. Romeu Golf, desce uma até 050. 050, Romeu Golf. Solo, Nova Alaska, você pode iniciar a espera aqui da presente por curvas pela esquerda? Afirma. Curvas pela esquerda, aguardando instruções para ingressar novamente na final. Curva pela esquerda, Nova Alaska. Então, meu Golf reduza para 220 nós. 230 nós, vou meu Golf. Estabilizou a vista, gol, já 98. 0098, completo final, chame torre no 18, 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Azul Show 107, Senatil 2000, 01020. Clear final approach, calma, estamos chamando a Clara de Costa. Touch 2000, altimeter 1020, PRLS X-ray, running 1004107. Meu Golf, você gostaria de ir para 1909? Afirmativo. Seu número 4 na aproximação. Divido para 190, meu Golf. Meu Golf, desse mantém a 2000 pés, ajuste o metro 1020, autorizado o sinal do procedimento. Ele é essa que foi pista na 0 em forma estabilizada. Aqui, eu vou dar estabilizado até o final dele, é que o meu Golf reduzindo para 190. Solo 02, chame 121, decimal 1 na sola. 121, decimal 1, chama solo, passarei do 2224, boa. 1098, retorno 40 graus com 7 nós, pouso autorizado, pista na 0. Livre o pouso, gol 098, obrigado. Solo, passarei do 2224, pouso livre. Passarendo 2224, autorizado táxi de Alfa, Quilo, Pátio 3, posição 03, Lima. Pátio, Quilo, 03, Lima no Pátio 3. Descida para 2000 pés, vai informar quando estabilizado, ILS X-ray 6212. Establish localizer running 1004107. Roger, complete approach. Now tower 118.995. 18.905 is a 4107.